como um sonho, assim tristonho, boiando pelo céu, beijando o mar. As estrelas lá no azul estão luzindo, estás dormindo, e eu venho, meu amor, te despertar. Ai, como beijo o mar, o luar, e o mar suspira e geme, treme, no alto céu sorrindo lindo. Acorda, abre a janela e estela. Desperta, dorme toda a natureza, que beleza, vem unir a tua voz, a minha voz. Entre lírios, violetas, crisantemos, cantaremos como dois infelizes hoje nós. Ai, como beijo o mar, o luar, e o mar suspira e geme e treme, no alto céu sorrindo lindo. Acorda, abre a janela, estela. Canto embora, amanhã encontres morta a tua porta, a visão que te amava no abandono. Dirás ao ver, Estela, que sou eu como morreu, o roxinó que me embalava o sono. Ai, como beijo o mar, o luar, e o mar suspira e geme e treme, no alto céu sorrindo lindo. Não abras a janela e